majestade, ao príncipe da paz. No princípio o verbo declarou a vida, digno é o cordeiro. Toda honra e glória, força e majestade, suas mãos, aleluia, que suas mãos e cante assim: Cristo é o Rei dos Reis, em nosso meio seja adorado em majestade e poder, em nosso meio seja adorado. Está passando por aqui. Deus que a morte já vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, Pai. Te adoramos, ó Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. O Deus que faz, Pai, o impossível acontecer, Senhor. E hoje nós nos rendemos a Ti, Senhor. Porque em meio às dificuldades, ó Deus, Tu estás conosco, Pai. Tu estás nos direcionando, Senhor, pelo Teu caminho. E hoje, Senhor, nós declaramos a nossa vida, Senhor. Nós declaramos tudo o que temos e tudo o que somos a Ti, Senhor. Tu és o Deus que dá a vida, Senhor, e que deu a vida por todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a nossa vida a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Em seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir em seu poder surgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Faz o Teu sobrenatural, Senhor, sobre cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no que Tu fez, que Tu faz e que Tu vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Thank you. neste lugar. Encha os corações, teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui, pra encontrar teu amor. Neste lugar, encha os corações, teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui, pra encontrar teu amor nos envolve. Corações, teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui, pra encontrar teu amor nos envolve. Boa noite, palavra viva. Sejam bem-vindos nesse culto, que nós podemos cultuar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Amém? Vou compartilhar uma palavra com os irmãos, vai ser bem breve. João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Amém, amados? Creio que essa noite nós já recebemos a nossa vitória em sair do nosso lar, nessa chuvinha, nesse frio, e viemos buscar a nossa bênção na casa do Pai. Mas Deus não quer que nós sejamos verdadeiros adoradores só aqui, nessas quatro paredes. A casa do Pai somos nós, que nós viemos adorar a Ele aonde nós estivermos, no nosso emprego, no nosso lar, estivermos caminhando, amém? Adorar não é, muitas vezes, que nem alguns dias, crente é louco. Sim, somos loucos, louco por Jesus, mas não é sair escandalizando, não é sair fazendo algazarra, mas sim, às vezes, estar no nosso emprego, e começar a nos adorar para nós, glorificar a Deus, falar com Ele. Nosso Pai não quer muito de nós. Basta a gente falar com Ele conforme a gente está falando com qualquer um, com qualquer irmão, com a nossa esposa, com nosso namorado, namoradas. É assim que é adorar ao Pai. Que viemos ser verdadeiros adoradores e buscar somente a Ele. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus, entregamos essa noite, esse culto a Ti, ó Pai amado, que viemos cultuar a Ti, que viemos buscar somente a Sua face, que a Sua palavra venha ser alimento para nosso espírito, ó Pai amado, que possa o Pai nos fortalecer, nos dar entendimento, ó Pai amado, venha usar quem quiser a Sua palavra, ó Pai, que Ele seja a Sua boca, ó Pai, nessa noite, venha tocar em nossos corações, Vem-nos acrebantar, ó Pai amado. Vem-nos dar o que realmente nós precisamos para nos fortalecer espiritualmente, ó Pai amado, para essa guerra espiritual, ó Deus. Entregamos esse culto a Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Amém, irmã. Senhor, porque somente somente a tua palavra, Senhor, tem poder. Amém. Nós te damos toda a glória. Aleluia. Há uma presença do Espírito aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores. A presença de Deus está aqui. Ele está habitando aqui neste lugar. Eu quero que você se desconecte do mundo lá fora e tire esse momento para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. É a Ele que adoramos nessa noite. É a Ele a honra, é a Ele a glória. A presença do Espírito está neste lugar. Ele fala, Ele habita no meio dos louvores. Nós vamos estar cantando mais uma vez esse refrão. A Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos estar adorando Ele mais uma vez. Aleluia. Irmão, neste momento, aleluia, a presença de Deus está neste lugar. Comece a adorar, comece a dizer a Ele a glória, aleluia. Pode aplaudir a Cristo essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Palavra Viva. Noite especial. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. A presença do Espírito está neste lugar. Sinto muito forte a presença de Deus. Uma noite tão especial, o qual o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, né? Ele que convence todas as coisas, foi Ele que nos trouxe essa noite a este lugar, amém? Você que está nos visitando essa noite, você é bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se em casa, a casa é sua, amém? E uma noite de chuva, né, que podíamos estar nas nossas casas, né, mas Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, né, então preparou essa noite para nós, e aqui está aqueles que o Espírito Santo permitiu que tivesse essa noite em nome de Jesus, amém? Quero chamar o irmão Rafael, que vai estar ministrando a palavra essa noite. Quero que vocês levantem a mão para cá, nesse momento. Vamos estar abençoando a vida do nosso irmão. Amém? Pai, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tua presença neste lugar. Te agradecemos, Espírito Santo, porque a honra, a glória, o louvor é tudo para ti, Pai. Toma a vida do teu filho essa noite. Usa ele, Pai, como fonte abençoadora neste lugar. Fala conosco mediante a tua palavra. Use o teu servo como boca do Espírito essa noite, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, Palavra Viva. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui. Como o pastor disse, uma noite de chuva em que muitas coisas outras poderiam estar sendo feitas, mas Deus realmente tem o melhor para nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho de esperança. O O livro de Lamentações. A gente ouve pouco sobre Lamentações, né? Ele possivelmente tenha sido escrito pelo profeta Jeremias. E trata basicamente do cerco, da invasão e da destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. E o profeta relata ali as agruras que ele está assistindo, que ele está... Durante todo aquele período de cerco, ele vê a água escassear, ser envenenada, ele vê a comida escassear até provocar fome na população e as barbáries que vão se seguindo a partir daí, não é? Vê inclusive as mães se servindo dos seus filhos como alimento. Isso para um profeta da palavra de Deus é terrível, né? E para o próprio povo que estava vivendo aquilo também é um momento terrível aquilo que ele vive. Então ele olha para aquele todo tipo de circunstância que ele vê, olhando para os lados, olhando a cidade que ele amava, pegando fogo, sendo bombardeada, a água sendo envenenada, a população morrendo, os corpos nas ruas, e aquilo tudo, imagina os corpos se deteriorando nas ruas. É uma cena dantesca, uma cena realmente apavorante que ele estava presenciando. Ele traduz isso naqueles poemas que ele escreve no livro de Lamentações, principalmente os três primeiros, né? Aí chega um determinado momento do poema que ele sofre uma transformação. Algo no espírito dele faz com que ele desperte e ele tire os olhos das circunstâncias e comece a olhar para outra coisa. Algo que está falando ao espírito dele. E quantas vezes nós não temos circunstâncias assim nas nossas vidas, né? Em que a gente olha para o lado e não vê absolutamente nenhum sinal de luz em meio à escuridão. A gente não vê absolutamente nenhum caminho aberto, nenhuma estrada que nos guie para fora daquela situação de conflito, de aflição que nós estamos vivendo. Nós estamos ali absolutamente rodeados por uma situação que nos aflige, que nos atormenta e não há saída daquilo que nós consigamos enxergar. E em nenhum determinado momento, o profeta Jeremias, alguns dizem que não é, mas eu vou tomar aqui como tendo sido dele a autoria do livro de Lamentações. Ele começa a ter um olhar espiritual para uma outra situação. Eu convido todos a virem comigo ao livro de Lamentações, capítulo 3, e o verso 21, o Léo vai largar ali, né? Projetando, vamos lá então, Léo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Um verso curto. Nós vamos mergulhar nele hoje, vamos nos demorar nele hoje. Trazer à memória, ou seja, trazer para dentro do espírito dele, para a memória, para a tela mental dele, algo que possa removê-lo daquela circunstância de tristeza que ele vê lá fora e está reproduzindo dentro dele. Aquilo está reverberando dentro dele. O que ele vê lá fora está dentro dele também. A tristeza de fora está dentro dele. E ele se dá conta, eu não posso continuar assim. Não posso permanecer nesse lugar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No original, esperança... Eu não vou nem tentar traduzir isso aqui, porque é uma coisa horrorosa. Mas o original, na verdade, não se trata de um substantivo. Aqui fala esperança, não é? Assim nos foi traduzido. Eu peço que vocês procurem prestar um pouquinho de atenção nesse momento, que isso é importante agora. O original não fala de substantivo, esperança, mas ele fala de um verbo, esperar, uma ação, tá? Esperar. Parece que esperar não traduz a ação, não traduz o movimento, né? Mas, na linguagem gramatical, esperar é um verbo. E é um verbo no tempo perfeito. O que quer dizer isso? O verbo no tempo perfeito quer dizer que ele é fechado, ele é acabado. Nada pode ser acrescido a ele. Então, em termos bem, bem práticos, o que ele está falando? Preciso trazer à memória algo que me possa dar esperança. Eu ontem, ou em tempos passados, fui extremamente abençoado. Eu estou aqui no tempo passado. Então eu tive colheitas fartas, meu casamento prosperava, a cidade estava sendo erguida, a cidade que eu amo. Eu fui nomeado como profeta do templo e as bênçãos se seguiam, se multiplicando na minha vida. Isso criava em mim um estado mental, um estado espiritual, emocional, de grande alegria. E eu sabia que o próximo momento seria de uma nova bênção, e o próximo momento seria de uma nova bênção renovada. Isso tempo após tempo. Então, esse tempo passado, que já vivido, produziu em mim um estado espiritual de grande bênção, tá? A minha colheita secou, meu casamento ruiu, minha esposa morreu, meus filhos morreram, a cidade que eu amo está sendo consumida pelo fogo, pela destruição da guerra, assim como o seu povo. Eu não sou mais profeta do templo, porque mais nem templo há. Ou seja, tudo aquilo que as bênçãos lá atrás me conferiram, aqui eu não tenho mais. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero reproduzir nesse tempo de desesperança aquele mesmo estado mental, aquele mesmo estado emocional que eu vivia lá. Eu não quero as bênçãos de lá. Eu quero reproduzir, eu quero renovar em mim o estado espiritual. Porque o que eu vivia aqui me dava a certeza e o descanso que o dia de amanhã traria, junto com o sol, traria novas bênçãos. Eu reproduzindo esse estado espiritual aqui, me assegurará, me trará o descanso de que o dia de amanhã me trará também bênçãos diferentes que vão transformar completamente essa situação que eu estou vivendo hoje. Não se trata de trazer as bênçãos, mas apenas o estado espiritual. Tá? Conseguiram pegar a ideia do tempo perfeito? O tempo perfeito é isso. Renovar aquilo que foi vivido em um momento para ser vivido agora. E por que ele não queria as bênçãos de novo? Porque quando Deus abençoa, ele nos abençoa de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Deus adequa as suas bênçãos às nossas vidas de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Ele não nos dará hoje aquilo que era adequado para nós ontem ou o ano passado. E nem nos dará hoje aquilo que será adequado para nós no ano que vem, nos dias próximos. Ele nos dará hoje o que é adequado, o que nos serve e o que nos engrandecerá hoje, agora. Isso nos faz viver o tempo presente, o hoje. E isso é muito interessante, é muito bacana, porque nos remove daquela situação de, aquele tempo era bom, aquele tempo era legal. Aquele tempo eu tinha um carro legal, eu saía por aí, fazia isso, fazia aquilo e tal. E hoje eu estou aqui, eu tenho minha família, eu tenho que cuidar, trabalhar, eu tenho uma série de compromissos que me impedem de curtir a vida como curtia antes. Acontece que antes eu tinha 20 anos, era um cara solteiro, não tinha nenhum compromisso. Hoje eu sou um cara casado, eu tenho muito mais idade, tenho compromissos que me permitem fazer muito mais coisas do que eu fazia antes e que antes eram os meus objetivos. Lá eu não podia viajar, mas tinha sonhos de viajar. Hoje eu posso viajar, eu tenho dinheiro, eu trabalhei para isso. Tenho compromissos que não me permitem que eu viaje a toda hora, a todo momento, como lá eu poderia, quem sabe, fazer. Eu estou tentando juntar as coisas. Mas isso não é possível, porque as bênçãos que eu receberei hoje serão adequadas para mim e para minha família hoje. Eu vou viajar com a minha esposa, com a minha família, no tempo correto, em que meus filhos possam ser encaminhados em suas escolas. Compreende isso? A bênção, esse verbo, esse esperar no tempo perfeito que o profeta está buscando lá atrás, nos traz a viver o momento, nos traz para a vida no momento de hoje. E também nos lembra de uma coisa: Deus me deu vitórias lá atrás. Deus me deu vitórias lá atrás. Esse esperar, renovar hoje aquilo, o meu estado espiritual de alegria e de descanso, me faz viver o descanso da certeza de que as vitórias que Ele me deu lá atrás, Ele me dará hoje também. Ele também me dará hoje. Aí eu vou ver irmãos sendo profundamente abençoados em todas as áreas das suas vidas, em algumas áreas das suas vidas, principalmente eu vou olhar para aquelas áreas em que eu gostaria de estar sendo abençoado. E não estou ainda. Mas esse meu esperar, esse meu descanso no esperar, me fará, não me deixará em conflito com isso. Deus só abençoa os irmãos. Eu dizimo, eu vou à igreja todo fim de semana. Eu faço toda uma lista das coisas boas que eu faço, né? Nesse espírito forte de religiosidade que a gente tem muitas vezes, para cobrar de Deus a nossa bênção, cobrar de Deus aquilo que nós achamos que nos é devido, né? E esse estado, esse esperar nos retira desse momento, nos deixa absolutamente confortáveis, inclusive dentro daquele momento de aflição, não confortáveis com a aflição, mas confortáveis em meio à aflição. Por isso que a gente diz que em tudo nós devemos dar graças, né? Não por tudo. Não dou graças pela dor, pelo momento de aflição que eu estou vivendo, mas em meio à aflição eu dou graças, porque eu descanso e sei que as vitórias que eu recebi ontem são as vitórias que eu vou receber hoje, e elas vão se renovar e vão me retirar desse momento de tribulação que eu estou vivendo hoje. E é assim que nós devemos caminhar, que nós podemos caminhar. É essa expectativa que o profeta está invocando. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para em meio a toda aquela catástrofe que ele estava vivendo, ele pudesse descansar e profetizar sobre a sua própria vida e a vida da sua cidade, o descanso e a situação diferente que ele estava buscando. E isso nos leva ao ponto central, e já encaminhando, porque a palavra hoje é bastante curta, né? O profeta Jeremias, ele vivia toda essa aflição, porque naquele momento eles não possuíam ainda algo que nós possuímos aqui, que é a salvação, que é a vida renovada no Espírito pela obra completa e perfeita de Jesus na cruz. O estado espiritual perfeito dessa esperança, e não a própria bênção do passado, então nos situa no tempo presente. Até isso nós já passamos, né? Então o texto nos fala em trazer então à memória o fato de estarmos em posição de vitória. Isso é importante. Jesus, quando finaliza sua obra de cruz, ele declara: está consumado. Todas as nossas aflições estão derrotadas, e nós, a partir daquele momento, pela fé, recebemos a salvação, e recebemos a condução nesse rol de bênçãos que nos pertence. Então, tudo aquilo que a gente precisa já está provido espiritualmente. Já está provido espiritualmente. A nós cabe o crer, o declarar a palavra a todo momento. Declarar a palavra em todo momento nos faz aumentar a fé. Jesus recebe aquele pedido, aumenta a nossa fé, né? E isso é possível pela declaração da palavra. Quando a gente mergulha na palavra, declarando aquilo que naquela época era promessa espiritual e hoje é uma realidade espiritual, já nos pertence, é nosso, faz com que essa realidade espiritual desça ao nosso nível natural. Porque, como diz lá em Efésios, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, não é uma ou outra bênção, é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. Isso é finalizado por meio dele, então isso já nos pertence. A palavra, essa palavra que nós estávamos vendo aqui, esperança, a partir do Velho Testamento, do Novo Testamento, ela assume a tradução grega de elpis. Elpis quer dizer certeza. Então, o que Jesus vem agregar a esse entendimento de renovar, de descanso, de paz, de harmonia, vivida em um tempo específico de bênção, renovada num momento de tristeza, ele vem trazer a certeza, a paz. Eu vou voltar aqui. Elpis, certeza, confiança, fé. Fé não é um tomar aqui, quem sabe ser. Não, fé vai acontecer. Quando, o que nos diz a palavra? Fé é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza, é a certeza. A gente sempre usa esse mesmo exemplo aqui. É ir na parada de ônibus e saber que o ônibus que chega às 14h48 vai chegar às 14h48. Então eu sento ali, descanso e às 14h48 chega o ônibus. Isso é fé, isso é fé. É nessa fé, é nessa paz, é nessa condução que nós andamos. Nós não precisamos fazer mais nada, agregar mais nada a essa obra poderosa. Então, Jeremias atravessava um momento de grande aflição e ele achava que estava separado de Deus. Eu creio que o único momento em que o planeta realmente... quem experimentou uma separação de Deus realmente foi Jesus. Quando ele na cruz diz, Pai, Pai, por que me desamparaste? Ali ele encarnava todos os pecados e na presença do pecado Deus não convive. Jesus, que era o próprio Deus, experimenta ali uma separação e ali ele então clama esse desespero, esse horror de estar separado do Pai, né? Mas esse abismo foi vencido, o véu foi rompido e nós temos novamente o acesso, nós temos novamente essa condução a Deus. O nosso espírito então tem vida, que era o que não tinha o espírito do profeta Jeremias. É muito interessante, eu não vou fazer a encenação aqui, mas aqueles que puderem, procurem na internet uma encenação uma exemplificação que a missionária Edmeia Williams faz a respeito do corpo, da alma e do espírito. É realmente bastante interessante, muito ilustrativa e nos mostra que apenas a partir de Jesus, e quando Jesus entra em nossas vidas, nós passamos novamente a ter vida. Essa vida espiritual, ela não tinha, o profeta Jeremias não tinha, nós passamos a ter, né? E a partir disso, então, nós podemos declarar com certeza, com elpis, essas bênçãos espirituais que nos pertencem, por meio da declaração da palavra, Hoje, realmente, a palavra é tranquila, a palavra é rápida, mas é uma palavra que nos faz relembrar aquilo que nós temos. Nos momentos de tribulação, nós não precisamos ficar mergulhados na tribulação, nas circunstâncias, olhando para tudo aquilo que nos aflige, nos cerca e que nos faz o olhar derivar para todos os lugares, menos para o lugar onde nós poderíamos encontrar descanso. Que é isso que o profeta Jeremias vem nos ensinar com essa palavra. É ali em Lamentações 3:21. Quando a gente declara, quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. É Jesus que vem nos trazer esperança. É Jesus que vem nos trazer elpis. É Jesus que vem nos encher novamente de vida. e trazer de volta a nosso espírito a esse momento em que nós fomos profundamente abençoados. E a certeza e o descanso de que nós seremos. Então nós podemos, em cada promessa da palavra, inserir o nosso nome ali e tornarmos, orarmos sobre essas palavras, tornarmos uma oração pessoal. Tornarmos uma oração pessoal. Por exemplo, ali em Efésios, que nós lemos antes, projeta de novo ali, Léo. Bendito és tu, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós nos inserimos em cada uma dessas promessas, em cada uma dessas realidades para nós hoje, para que isso se consolide na nossa vida e transforme poderosamente a nossa realidade, qualquer que seja ela hoje. Se ela é boa, ela vai ficar melhor. Se ela não está boa, ela vai se tornar boa. Todas as nossas questões serão curadas, serão reformuladas. Nós teremos uma vida plena e transformada em Jesus. Porque toda a bênção de Deus, ela vem para nos enriquecer e não traz tribulação. Ela não traz nenhum tipo de aborrecimento, não traz nenhum trabalho. E eu falo de trabalho aqui, não trabalho sal, mas trabalho mental, que é o trabalho que mais esgota. Quando a gente está no descanso, a gente produz e produz muito nesse mundo natural, por meio dos nossos ofícios, por meio dos nossos trabalhos, por meio das nossas profissões. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. A bênção de Deus enriquece e com ela não há essa sobrecarga de trabalho. Não há essa sobrecarga de trabalho. E nós finalizamos aqui. Jesus já nos abençoou. Continua nos abençoando. Vai nos abençoar novamente. Porque nós renovamos a cada dia aquilo que nos pode trazer esperança, aquilo que nos traz helpes, aquilo que nos traz certeza, que é tudo que ele nos entregou lá atrás, ele nos entrega hoje e vai continuar nos entregando amanhã. Basta nós descansarmos na palavra dele, confessando aquilo que ele já fez, confessando as promessas que são realidades espirituais para as nossas vidas hoje. Ok, pessoal? Então, nesse dia frio, espero que o Espírito continue nos aquecendo com esse amor, com essa graça, com essa revelação trazida por meio da palavra. Que nós possamos sair daqui realmente transformados. Convido vocês a se levantar para nós fazermos uma oração final, antes de encaminharmos os nossos últimos momentos do culto. Pai amado, obrigado pelo falar, pela palavra do teu Espírito. Continua, Pai, nos conduzindo na Tua paz e na Tua graça, pois nós declaramos que a Tua esperança, aquilo que Tu depositas no nosso espírito, aquilo que Tu renovas a cada dia no nosso coração, é o que nos fortalece para nos levar a enfrentar as circunstâncias do nosso dia a dia, descansando em Ti, e nos fortalecendo para que mais e mais, e de forma ainda mais perfeita, mais bela, Pai, nós possamos ver a Tua obra se concretizar nas nossas vidas, Pai. Nós Te convidamos a vir mais e mais, a abrir os olhos do nosso espírito para que nós contemplemos os Teus céus já abertos diante de nós, Pai, para que as Tuas bênçãos se derramem sobre nossas vidas de forma transbordante, e quem recebe aplaude esse Pai maravilhoso de graça e amor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Há uma esperança, e essa esperança, ela se chama Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Ele já pagou o preço por mim e por você. Essa esperança chama Jesus Cristo. Talvez nessa noite você chegou aqui pedindo a Deus por uma solução para o teu problema, por uma necessidade. Eu quero te dizer que nessa noite a esperança é Jesus Cristo. Ele está aqui para te abençoar. Não interessa o que você estiver passando, como a irmã falou, é hoje que Deus preparou para a tua vida. A esperança está em Cristo Jesus. Talvez você espere uma cura, talvez você espere que o seu relacionamento seja restaurado, talvez você espere uma causa na justiça, talvez você esteja esperando por aquilo que os homens disseram que é impossível, não tem mais solução. Eu quero te dizer que a solução está em Cristo Jesus. A esperança está em Cristo Jesus. Todas as coisas Ele já fez. Nós não precisamos mais pagar preço nenhum, porque Ele já pagou o preço naquela cruz. Ele se fez maldito por mim e por você naquela cruz. Ali Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas debilidades. Ele já carregou e nós não precisamos mais pagar preço, porque o preço já foi pago, já foi consumado naquela cruz. Talvez você tenha uma necessidade nessa noite. Talvez você precise dessa esperança, seja qual for ela. Eu quero estar orando por tua vida, eu quero estar orando e eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que essa esperança é hoje para a tua vida, porque a graça de Deus, ela nos garante. A graça diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas debilidades, Ele já carregou. Talvez você esteja com uma esperança numa porta de emprego, talvez você esteja uma esperança numa restituição, na sua casa, nas suas finanças, seja qual for a esperança. Cristo é a esperança para a tua vida. Nós vamos estar orando neste momento da tua vida. Seja qual for a necessidade que você tem, eu quero te convidar a você passar à frente neste momento. Eu quero estar abençoando a tua vida. Como foi pregado, a esperança é hoje. É hoje a esperança para a tua vida, amém? Cristo está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar. Não interessa qual é a necessidade. Apenas coloque-se na presença do Espírito Santo neste momento. Nós vamos estar orando, abençoando a tua vida neste momento. E declarando essa esperança, é Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos estar abençoando cada vida neste momento, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento neste momento. Esse momento que nós vamos estar ofertando, que nós vamos estar dizimando a casa do Senhor. Aí atrás da sua cadeira tem um envelope. E que você venha a pegar esse envelope e fazer com entendimento. A palavra de Deus diz que Ele ama aquele que oferta gratidão. E quando nós ofertarmos ou dizimar o Senhor, que nós viemos fazer com gratidão, com alegria o nosso coração. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e fazei prova de mim nisso, se não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Deus, Ele não olha a quantidade, mas Ele olha assim a intenção do teu coração. Mesmo que você não tenha nada para ofertar hoje ou dizimar na casa do Senhor, mas pela fé, pega esse envelope, levanta para cima, profetiza sobre aquilo que tu quer ofertar, sobre aquilo que tu quer dizimar, porque eu creio que nós servimos um Deus que Ele é todo poderoso. E nós declaramos portas abertas, céus abertos, sobre as finanças da tua igreja, sobre a família da fé. Nós declaramos um tempo de prosperidade em nome de Jesus. Declaramos celeiros fartos, como diz a palavra de Deus. Pai, eu abençoo essa noite cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Cada um que vem fazer com sabedoria, com entendimento, Pai. É com gratidão e com amor que nós ofertamos e que nós dizimamos essa noite em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer em nome de Jesus. Deus, antes de nós encerrar o culto, tem alguns anúncios para passar aqui? Amém? Então, dia 9/6, nós temos a nossa ceia, tá? Vai estar aqui ministrando lá de Caxias, o pastor Lucas, muito usado por Deus, uma bênção, um jovem muito cheio do Espírito Santo, e eu creio que Deus tem uma palavra para falar à igreja nessa noite, amém? Vai ser a nossa ceia. Não esqueça de trazer o seu alimento, um quilo de alimento, porque Deus, Ele conhece todas as necessidades. Se haver necessidade dentro do corpo, vai ser suprida. E se caso não tenha necessidade aqui dentro, a gente vai encaminhar esse alimento para alguém que esteja precisando de um auxílio, de um rancho, de alguma coisa. Então não esqueça de trazer um quilo de alimento, tá? E também, dia sábado agora, temos esposa que oram, tá? Às 17h30, é isso? Às 17h30, esposas que oram. Então você, esposa, que queira estar aqui orando nesse sábado, você está convidada, tá? E domingo agora temos o nosso culto às 19h30. Convide alguém para estar aqui, para nos edificar, para nos fortalecer, em nome de Jesus, amém? Então vamos estar encerrando o nosso culto nesse momento. Ah, segunda-feira nós temos novo horário de oração. Antes nós orávamos na sexta-feira, mas pela direção do ministério, todas as igrejas da Palavra Viva estão orando às 20 horas em todas as igrejas da Palavra Viva. Então nosso momento de oração aqui, de intercessão, é às 20 horas toda segunda-feira. Você que tem uma necessidade de oração, lá atrás a gente tem a nossa caixinha, você pode botar o seu pedido de oração, que toda segunda-feira nós aqui, uma equipe de intercessores, estamos intercedendo por cada pedido de oração. Você é convidado, é aberto para todos que queiram estar orando, intercedendo. São todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Levanta tuas mãos para cima nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por cada vida que o Senhor tem enviado a este lugar. Abençoa, Senhor, cada um para suas casas. Que nós tenhamos, Pai, um final de semana cheio da Tua presença. Senhor, nos livre de todo mal, de toda retaliação, de toda aflição, de toda opressão, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, Senhor. Conduza cada um com segurança para as suas casas. Livre de todo mal, de todo acidente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dreams are small compared to yours.